Controle Salvador, OTAN 3601, bom dia, no perfil da DAEL. Bom dia, OTAN 3601, contato radar, voo 360 DAEL. Seguinte, 360 DAEL, OTAN 3601. Controle, autorize direto DAEL para OTAN 3601? Autorizado. Seguinte. 3601, chame Recife 1251, alterne 13325. 1251, 3325, TAM 3601, bom dia. Bom dia, Litan, Mike, X-Ray, Fox. Bok da TAM aí, pode passar na 18-6, por gentileza. Ok, 7-18-6.